anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco, né? O bloco das apostas e das perguntas, não necessariamente nessa ordem, na ordem ao contrário aí, né? Perguntas e apostas, mas voltamos aí, né? Para encerrar essa edição número 76. Eu sei que vocês estão ficando já com saudade aí do podcast Rewind, agora só na próxima semana a gravação, mas eu tenho certeza que essa edição está sendo muito especial aí, tá, por se tratar de um final de semana especial com duas corridas maravilhosas que a NASCAR nos proporcionou aí. Bom, perguntas, temos, infelizmente tem apenas uma pergunta, que é do Douglas Vieira lá no grupo Loucos por NASCAR, do Ricardo, né? O Douglas pergunta assim, ele fala, né, primeiro: olá, amigos, ficaram surpresos com os pilotos economizando combustível, pensei que Júnior iria vencer. Elião. Repete, Léo, o início da pergunta, que eu acabei não... Ele perguntou assim, se nós ficamos surpresos com os pilotos economizando combustível. Sim. E ele falou que... O final foi surpreendente, Douglas, até pelo que a gente conversou no início do outro bloco, que... não tem mais esse costume de ver esse tipo de final na NASCAR, né? Em 2011, 2012 era muito comum você ver corridas por combustível. Nesse ano, ano passado, principalmente, foram pouquíssimas vezes que eu quase não me lembro. Só na Truck Series, eu acho, o Matt Crafton em uma prova. De resto, muito difícil você ver isso hoje em dia. Fiquei sim surpreso lá, e como eu falei, tipo, até brinquei na hora da prova lá, o Carl Edwards deu nó em todo mundo. Os caras se matando lá na frente, se pegando, e ele foi quietinho, levou essa pra casa. Ele deu nó, deu tudo, né? Porque o Carl Edwards deu o pulo do gato, né? Realmente impressionante, Carl Edwards. E como ele conseguiu administrar a vantagem que era muito alta, que era considerável, não era tão alta assim, que é uma vantagem considerável. E conseguiu economizar o combustível o máximo possível para realmente conquistar a vitória aí, né? Ficar com a vitória aí. E ele economizou muito, né? Não foi pouco, não. Ele teve que economizar bastante. Cerca de 10 voltas aí foi essa economia do Carl Edwards aí. Então, realmente foi de impressionante, né? Essa economia toda aí. Eu fiquei... Lembrando, Léo, surpreso, uma coisa importante. Mesmo. O Carl Edwards anos atrás, ele era um dos pilotos do grid, ele até confessava que ele não sabia economizar combustível. Uma coisa curiosa. É nas adversidades que o cara tem que se superar. E o interessante é que agora ele vai poder se unir com a equipe e já começar a traçar as estratégias pro Chase, né? Porque é uma coisa que eu acho que, não sei se é bom ou é ruim, porque o cara vai lá, ganha uma corrida, daí depois ele pode passar o campeonato inteiro só se preparando os melhores equipamentos para competir no Chase, né? Provas como Dover agora, né? Que vai ter no Chase, né? Ele vai para lá praticamente só para pegar os dados para poder usar quando vale de verdade mesmo. Né? Verdade, Leon. Bom, eu já falei, né, que estamos surpresos aí. Essa é a única pergunta do podcast. Se bem que deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que tem uma postagem aqui de uma pergunta assim que eu postei o podcast semana passada. Só preciso ver se tá no... Eu acho que tá no Loucos mesmo. O cara faz uma pergunta em cima do... Então, só pra avisar o pessoal aí, pessoal que ouve, eu vou me dar com um amigo no Facebook, eu por motivos do meu trabalho e também da faculdade, muita correria, eu acabei desativando a minha conta por um tempo, né, só para, porque a gente sabe como que é a correria do dia a dia, né, o Facebook é uma coisa que acaba tirando muito tempo, né. Até o Ricardo estava brincando comigo ontem no Twitter, ó, virou aí, falando que, pô, cadê o Hélio? Sumiu aí, tá quietinho aí, mas é porque a coisa tá feia aqui pro meu lado, É, daí. ó, trabalhando bastante. Elião, eu achei a pergunta aqui, ó. O Gilles Villeneuve perguntou. É ele mesmo, viu? Quando o dia chegar, né, Léo? Quando o dia chegar, caramba. Meu amigo, o Gilles Villeneuve que perguntou assim, ó. Quero saber se o Kevpil volta a Cup e quais marcas além da Toyota correram e não foram campeãs na história da NASCAR Sprint Cup. Elião? Léo, essa das marcas você deve ter na sua manga. É, perdão, eu acho que é o outro Gilles, achei que era o Gilles Robson, né, Léo? Não, é o, não é o Gilles Robson, esse é o Gilles Não. Villeneuve. Gilles Villeneuve. Um abraço pro Gilles Villeneuve, primeira vez que eu O prazer de falo com conversar com o você, né? Gilles Villeneuve. Prazer. É um pseudônimo, né? Não é o. Porque o outro lá, o original, já não tá mais com a gente, né? Por tempo. Se bem que tinha um primo que correu na Indy, né? Não tinha, Léo? Não sei se você chegou a ver. Tinha um Gilles, um sobrinho dele, pô. Anos 80 lá, mas enfim, ele deve saber melhor. Um abraço. Então, o Grayson Kvyat, como eu falei agora há pouco, né? Não, não, tava no off, né? Tava no off. A gente conversando aqui de como a categoria se fortificou, falando que o Grayson Kvyat ele retorna no carro 39 da equipe do Lanton Castle, né? Da Ewan Smith. Foi com Chevrolet, um Chef SS, né? Para tentar se qualificar, né? E ele competiu naquele carro 44, né, da Team Xtreme, que o Rich Sorensen, até aquela história curiosa, né, da Daytona 500, que ele bateu no Bowyer lá, a gente fez uma cargada lá, e o time arrumou um outro chassi lá, e conseguiu classificar heroicamente o carro, só que aí depois ninguém mais conseguiu classificar esse 44, e no fim das contas foram descobrir que o dono da equipe era o maior picareta lá, e tinha roubado um povo lá, era agiota, era uma coisa assim, e desde isso aí o time desapareceu. O cara deve estar fugindo, né, dos pessoal que ele deve, né? Dos seus Mas o compromissos, meu Kvyat amigo volta. Elião. E Graves Kvyat, né, Léo? Lembrando que ele corria na BK Racing, tinha um assento full time. Aí ele teve um problema sério com a mulher dele lá e com os filhos. Acho que ele bateu na mulher dele, chegou aí preso. Tá até foda ele na internet preso. Daí eu não sei como que ele não tá, não foi para atrás das grades, né? Mas eu acho que ele tá no lucro, né? Realmente deve estar no lucro aí. Bom, sobre a marca, né, que já correu na NASCAR aí e não foi campeã, a maioria foi campeã aí, né? Temos um mix muito grande aí de marcas campeãs aí, antes da era moderna da NASCAR, né? Por exemplo, a Hudson, né? Não sei se vocês vão lembrar do desenho de carros lá, né? O Hudson. Hudson, não sei como é que fala, não. Acho que é isso mesmo. Aquele carrinho azul lá do Carros, né? Aquela marca de carro lá. Ela foi campeã na década de 50. O Oldsmobile também foi campeã. A Ford, a Pontiac, a Buick, a Plymouth. Foram todas as marcas aí foram campeãs aí, né? Com o desenrolar dos anos, com o passar dos anos aí, foram todas campeãs aí. Eu tô falando campeão de marcas, tá, pessoal? Campeão de marcas aí, então campeão de marca, assim como tem o de piloto, assim como tem o de rookie, assim como tem todos os tipos de campeonato aí, temos também o campeonato de marcas aí, né? Então, várias marcas aí já foram campeãs, já. Geralmente o campeão de marca é quando é o piloto vencedor aí, o campeão do ano, geralmente leva, né, esse campeão de marca aí, até por questão de pontuação também, né? Mas às vezes isso não acontece. Então, assim, temos aí a maioria das montadoras aí, que foram campeã em casos diferentes aí, né? De outras décadas aí, foram campeãs aí, sem ser a Chevrolet e a Ford aí, na maior escala, creio eu. Meu amigo, Leonardo, a prova da Arca, né, Léo? Não sei se você acompanhou, acho que foi em New Jersey, né, no Road Course lá, ocorreu ontem. Já terminou a prova da Indy, digo, nosso amigo Pedro Mugarty, Se o Bogart não apareceu ontem, depois do Montoya ganhar do jeito que ganhou, eu não sei quando que ele vai aparecer. Ó, a corrida da Arca teve vitória do Kelly Witterman. Ele que vence. Prazer. Ah, o Kyle Whitterman, né? É, É, o eu acho, cara. eu não tenho certeza, mas não, não, o Kyle Benjamin, que é piloto da Roush. Mas esse Whitterman é bom. É molecote também. Molecote, meu. Venceu de Dodge, tá? Vitória de Dodge com Dodge 22 aí, né? É, Essa liderou. equipe, Léo, essa Cunningham, o Ryan Blaney fez provas nela. Eu acho que até quando o Parker Kruger, mas ela pelo desenvolvimento da Penske, eu acho que ele correu nessa equipe, né? Eu não tenho certeza, É, então, eu ia mas falar isso também. isso, desculpa. Mas só terminando, Léo, eu não sei se eles ainda têm algum laço com a Penske, né? Mas é, já tem até uma interrogação que pinta, porque com o Ryan Blaney, com a grande possibilidade dele subir no ano que vem para correr em tempo integral na Wood Brothers com uma grana da Penske, eles até arrumaram um patrocinador forte, a Ives, né? Enfim, dinheiro para ter três carros, mas que campo tem? Agora, a grande pergunta é: quem é o próximo piloto da Penske de desenvolvimento, né? Mas pode falar do Interham aí, Léo. Ou então, a Cunningham Motorsports, né, ela é que uma equipe aí meio que filiada à Ford aí, não tão séria aí, não tão montão. Era da Dodge, né, Léo? Ela é Dodge, né? Mas ela tem as suas raízes um pouco na Ford ali, né? Tem lá seu pezinho na Ford de ajuda aí. Bom, ele foi o vencedor da corrida, o Kyle Whitman. Ele venceu a corrida. Primeira vitória dele na Arca, né? E o garotinho tem apenas, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho, ele tem apenas 18 anos aí, o Kyle Whitman. Então É parabéns um aí. veterano, é um É, veterano um perto do filho veterano lá aí. do David Garner. Quem tiver a oportunidade de assistir essa, eu não sei, nem lembro se a gente comentou dessa. Acho que não comentamos porque eu só gravei a Truck e a Xfinity, né? Mas o que o filho do David Garner fez foi em Salém ou foi em Toledo? Foi em Salém, né? Foi Salém, Toledo, foi Salém. o Pedro Mugarte, que teria melhores adjetivos para falar o Ken Schrader venceu, né? Umas semanas atrás, né? Não, não, Mas não, não. enfim, Foi em não foi? Toledo. Foi em Foi Toledo que o Toledo. Kyle venceu. O Ken Schenner Enfim. venceu em Salém. Isso mesmo. Mas enfim, o moleque lá no carro da Venturini, que é uma equipe que tem um ou dois, um piloto full-time, o resto tudo, tipo, quem paga anda, né? Mas um guri muito bom, gostei muito dele. E até alguém para essas equipes já olharem, né, para correr na Truck Series no ano que vem, né? Mas enfim, Léo, pode terminar o seu comentário. Então, o Todd Gallen, né, o filho do David Gallen, andou muito, mandou muito mesmo, né? Nossa, sobrou, cara, moleque. Andou demais mesmo. Gostei de ver ele andar, né? Realmente tem talento o menino aí, né? O menino não anda à toa, não tava naquele carro ali à toa, não, viu, Elião? Ah, foi corrida boa também. Elião, vamos para as. Nossas apostas para a Copa. Só um pequeno comentário sobre a Indy, Léo, já que foi a Indy 500, né? Eu acho também mais quarto ano do carro novo DW12, quarta corrida eletrizante da categoria, né? E ainda mais se a gente, rapidão, né? Só para encerrar, que eu acho que a gente tem que citar, né? Toda a pressão, as críticas que a categoria sofreu, uma tensão antes dessa prova, né? E a prova foi um sucesso, né? Um grande sucesso para mim. O começo meio bizarro, né, Léo? Com o carro do Collor dele, até o patrocinador da Almirola, né? Pegando fogo ali no início, O né? bacon Mas fritou nem começando a corrida, meu amigo do Lima. a corrida. Hã? O bacon já fritou antes de começar a corrida. Então, não é aquele pilotinho ali, enfim, não sei se tem algum fã de GP2, enfim, porcarias aí, mas uma corrida muito boa, o Montoya dando a volta por cima com todo respeito, meu amigo Mugart, que não tá aqui, né, para se defender o Montoya, mas de piada na NASCAR, com todo respeito. O pessoal falava do Montoya na NASCAR, todo mundo fazia piada com ele, não é verdade, né? Que ele Verdade. era gordo, que botava fogo na pista e no, nos carros, né? Que atrapalhava a corrida dos outros, mas foi para a Indy, deu a volta por cima e tem tudo para se tornar o seu que é o Mario Andretti, por exemplo, foi o Rick Mears, ele já tá praticamente esse tamanho hoje em dia na Indy, né? Sem piada com o Montoya, né? Que ele emagreceu, né? Por Mas favor. enfim, eu acho que o Montoya tá no lugar certo agora, tá? E mais uma, né, Léo? Mais uma vez que o Roger Penske não vou falar que salva a carreira dele, mas tipo, dá uma nova vida para a carreira do Montoya, que eu acho que é a expressão correta, né? E não só, se a gente for lembrar tanto cara que o Penske nos últimos anos, na própria Indy, né? O Hélio Castro Neves estava com a carreira até ameaçada, né? Sem carro, tudo bem que aconteceu aquela tragédia com Greg Moore, ele foi para Penske e virou o que virou, né? O Sir Ryan Briscoe aí, por exemplo, tava a pé, quase que o Briscoe foi campeão pela Penske na Indy, né? Sem falar de outros pilotos, né? Mas o Penske mais uma vez traz vida à carreira de pilotos como o Montoya e tipo, o que o Montoya correu ontem foi sacanagem, né? Leão, só tenho uma coisa pra falar da Penske e da Ganassi, velho. Os caras manda muito bem mesmo. Léo, o único carro da Ganassi, o único carro de Penske e Ganassi que não tava andando no top 7 era do Sebastian Saavedra, né? Que é um piloto, digamos, de um nível tipo. Pode daqui um tempo começar a andar bem em oval, mas é um piloto, digamos, mais cru, né? Mais para ser bonzinho com ele, né? Mas o resto, você via seis, sete carros da Penske andando na frente. E outra coisa, aquele menino ali, esse Munhoz, sabe? Mais um ano que chega nas últimas voltas, ele tá ali. Tá ali. Ainda eu acho que uma coisa sensacional isso aqui que é, Léo. Em Indianápolis, tem alguns pilotos que parece que nascem para correr lá. Esse menino aí, eu acho que chama o holandês lá que corria na Indy, o Erlen Aaron Dijk, né? Lundyke. Então, eu não conheço a carreira do Erlen Dijk, mas eu não lembro dele fazendo grandes coisas fora de Indianápolis, né? E em Indianápolis, o cara entra ali e vira um demônio, velho. Aquele guri, se a Andretti tivesse um equipamento um pouco melhor, eu não sei não. É impressionante, velho. Mas é muito curioso isso, né? Como que alguns pilotos em Indianápolis sabem andar, né? Sabem andar e são muito perigosos. Né? Perigoso de ganhar corrida, não de bater. De bater já tem o Takuma Sato, essas coisas aí. Aliás, né, o Sato seria um cara interessante para levarem para os road courses da Xfinity Series. Né? Ia ser uma atração, né? Que ele não tem muita a noção. Mas enfim, resumindo, pessoal, foi uma grande corrida. Para mim, comparando com as Indy 500 que eu vi anos atrás, essa foi espetacular. Ó, Espetacular Leão, mesmo. só para passar o um número aqui de um número bem interessante, né? Tivemos mais de 200 mil pessoas dentro da pista de Indianápolis. Então eu acho que esse número aí já é um reflexo de como foi um sucesso essa corrida dessa temporada esse ano aí. Então, parabéns a IndyCar por nos dar um evento tão grandioso como esse, né? Que foi o. Que foi a vitória do Montoya, né? O Power e o Dixon acabaram brigando pela vitória. O Dixon acabou ficando um pouco para trás ali, né? No final da corrida. Então, realmente, um evento ímpar aí, olha, da IndyCar aí, que são essas 500 milhas de Indianápolis aí. E a categoria se fortalecendo e mais consistente a cada dia, né? Mesmo com alguns problemas, né? Mas é aquele negócio, Daniel. A Indy, eu acho que, tipo, se ela faz duas coisas boas, tem uma repercussão. Se a Indy faz oito, nove coisas boas, tem uma repercussão. Se faz duas, três coisas ruins, isso ganha uma. Parece até alguns times de futebol, sabe? A repercussão é maior. Até porque eu acho que, tipo, a Indy. Se a gente fala que a NASCAR tem um preconceito aqui no Brasil, a Indy também eu acho que tem um preconceito e tem uma espécie de dor de cotovelo com ela, sabe? Enfim, por algumas razões, né? Tudo bem que a categoria faz muito para ser criticada, sabe? Tem algumas decisões ali que são bizarras, mas é a natureza da categoria, tá Coisas de ligado? É corrida, o meu amigo jeito de ser. Danilo. Leão, Oi? vamos para o entrelist então. Ó, vamos lá, vamos começar Sim, vamos com a lá, vamos que já foi o Xfin Series. bloco de cara aqui. Vamos lá, começar a Xfin Series. Vamos. 38 carros, né? 38 carros inscritos, né? de diferente aqui, vamos lá. Tem Truck Series, Nadal. Oi? Tem a Truck Series. Ah, eu vou começar pela Truck Series, né? Vamos. Eu já pulei aqui a. Eu pulei a. É a Truck Series. É, eu pulei a Truck Series, vamos começar por ela. Vamos lá. Cadê 30. o Quiroga, Léo? Foi Quiroga anunciado. morreu. Ele Desculpa, Léo. sumiu. Ele tá andando de patinete. Não, Léo, sabe por quê? No final de logo depois de Martins, foi anunciado o Walter lá, que era aqui time 5 lá, que até um cara trabalhava na Billy Balu, ele montou essa equipe, tinha o John Stallion. A Stallion montou a equipe dele, né? Aí ele anunciou no início do início de abril, acho, não lembro. Umas 2 semanas depois de Martins, quando teve aquele intervalão, até ele mostrou a foto do carro lá, que alguém ia correndo no Truck 5. Aí, não sei se não caiu o cheque, deu algum buru. Mas o Quiroga estava trabalhando para voltar à Truck Series. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele volta ou não. Vamos lá, 34 truques inscritos aí para corrida em Dover, né? Vamos lá, os diferentes aqui. Jennifer Jacoby, James, amigos, né? Bom, no truque 54 vai o Justin Boston e no truque 51 vai o Daniel Soares. Bom, pessoal, acho que esse é o. Matif corre no 20, no 25, Léo. É, ele corre, mas não é 100% fixo, né? Ele fica variando aí. Sim, Léo, mas ele tá correndo em tempo integral, então, né? Tá. É, Ah, tá. Leão, eu acho que diferente não tem ninguém não, viu, Leão? Sim. Pode aí dar o seu palpite Ah, Léo. aí. Olha, Léo, o cara que tá andando muito bem na categoria, eu acho que, tipo, na própria Xfinity faz boas provas, eu acho que, quem sabe, a gente pode ver a primeira vitória de um mexicano na uma das três principais divisões da NASCAR, porque eu acho que até o Quiroga tá merecendo. Perdão, o Quiroga, o nosso amigo aí, o Daniel Soares, perdão. Ó, Sim, não. eu vou votar. Daniel Soares. Então, eu vou votar no Tyler Reddick. Sim. Ah, bela aposta, né? Vamos então agora É para. o Rich. Oi? Não, pode continuar, Léo. Não, perdão, Léo, perdão. Não, perdão, falei besteira. Pode continuar. Vai. Vamos para X-Men Series então, Léo. Vamos lá. Bom, diferente aqui. No carro 5, esse carro 5 que não vai correr, né? E o carro 18 do Daniel Soares, certo? Carro número 20 vai estar o Matt Kenseth. O carro 22 vai o Ryan Blaney. No 33 continua o Austin Dillon, né? No 42 continua o Brandon Paul. E temos quem mais aqui? Temos o Doug Armstrong. Eric Case Jones Kane no no 88. 54 e no 88 o Casey Kane. E é só. Elião, quem ganha a corrida da Xfinity Series? Ah, então, Léo, já que Joe Logano não tá, ele que é o dono dessa pista, olhando aqui, eu acho que o Austin Dillon anda bem nessa pista aí. É até interessante, né, Léo? Alguns pilotos que dominavam, só com o Kyle Busch, com o próprio Logano, não, eu não tenho aqui estatística, não sei se vai dar tempo você puxar aí, mas é até impressionante você ver como pode dizer, ver a estatística de vitória desses pilotos, né? Austin Dillon no 33. O Bubba Wallace é um piloto para a gente esperar boas provas, porque ele tem muita experiência nessa pista da Can-Am Pro Series e da Truck Series, onde ele fez boas provas aí também. Leonardo? Bom, eu vou postar no piloto que vem fazendo boas corridas, que vem nos surpreendendo aí, né? Eu vou postar o Darrell Wallace Jr. Vem fazendo boas corridas aí, eu creio que logo logo ele conquista sua vitória, sua primeira vitória aí. Elião? Mas então, Léo, é isso mesmo, cara. Austin Dillon, eu acredito que possa vencer Será que a e sua manter essa força. segunda vitória seguida aí? Então vamos agora para a Sprint Cup, né? 45 carros inscritos. Dois carros, eles vão para casa mais cedo, vão assistir a corrida de casa, no conforto do lar aí, né? Dois pilotos desses 45 aí. E vamos de diferente, pessoal. Não tem ninguém, realmente não tem ninguém, não, né? Elião? Pijo, Elião, quem ganha a Sim, não. corrida da Sprint Cup domingo? Então, Leonardo, é uma coisa bastante interessante, né? Roubando a frase sua, falando que quando o Jimmy Johnson vai mal numa prova, normalmente na outra ele vem babando, né? E ele já tem algumas vitórias nessa pista, né? Acho que vai estar o 48, né? Para desespero dos seus haters, né? E o Kurt Busch também é um piloto a se olhar, mas eu acho que vai dar o nosso amigo Jimmy Johnson. Bom, vai ser a volta por cima de alguém aí. Eu vou postar no Caio Bush. Léo, antes da você encerrar, eu tô olhando aqui a estatística de Dover, né, Xfinity Series. Você tem uma noção, cara? Em 2014, o Kyle Busch ganhou as duas corridas. De 2013 e 2012, quem ganhou as quatro corridas foi Joe Logano, ganhou as quatro seguidas. Cal Edwards ganhou as duas provas de 2011, o Kyle Busch ganhou as duas provas de 2010. Aí o Bohr em 2009 e o Brad Keselowski. Olhando aqui, total domínio dos pilotos do Sprint Cup. Então, nós temos muita chance de ter um vencedor diferente nesse fim de semana. Porque todo mundo aqui, eu acho que o último piloto aqui que era full time da Xfinity foi o Jeff Green, né? Em 2001. Impressionante isso. Sim, não. Ó, eu votei no Kyle Busch aí, né, pra essa, só pra relembrar aí, Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr. e o Tyler Reddick, aí, essas são as minhas apostas para Dover. Elião, mais alguma coisa aí sobre o Dover ou sobre Charlotte? Não, Léo, tá bom. Espero vou retornar na segunda-feira que vem, né? Nessas últimas 2 semanas deu para mim voltar a gravar aqui com o Léo. Um prazer, né? Sempre, né? Olha, Deve ter feito por esses dias, né, Léo? 2 anos que a gente tá gravando, né? Você lembra qual foi o primeiro programa? foi Foi nessa sobre uma época prova aí. em pouco. Tá fazendo 2 anos, fazendo 3 anos, viu, Léo? É 3 anos, né? Foi na Mas a primeira terceira prova que a gente temporada. fez, aquele pilotão lá. Insano foi de qual prova? Charlotte? Foi por agora, né? É, Em foi pouco, não chat lembro. novo, uma coisa assim. A gente gravou nosso primeiro podcast. Então, foi, fez. Então, foi. Então, Léo, fez 3 anos agora esse Esses meados final de aí. semana, né? Legal. Passa rápido, né, Léo? Passa rápido mesmo. Que Passa venha. rápido. Mas é isso aí, pessoal. 3 anos aí. Que venha mais 3 anos aí. Pode ter continuado, tá? O fato, né, aqui, só terminando, né, encerrando a minha parte, né, que eu lembrei aqui desses 3 anos, né, 76 edições agora, um dos grandes culpados, eu acho, do podcast de sobrevivido é o Léo, né, que mesmo quando, em 2013, né, eu podia gravar mais, né, tava 2014 também, a metade do ano passado aí eu tive algumas dificuldades, mas é o nosso amigo Léo Guina que sempre tá segurando o piano aí. O Pedrão também sempre estava firme aí, só que ele toca com esses problemas laborais dele, né? Mas tem que agradecer o Léo aí, porque aqui é um espaço do fã, é acompanhar a categoria. Agradecer o Thiago Raposo aí, do Antazinho, né? Sempre há 6, 7 anos, né? Muito tempo já com o Biguani, né? O Léo com as comunidades dele lá, já também há quase 10 anos. É quando você começou a Home Crates, Léo? 2008, 2009? O quê? A Home Crates. 2009. 2009. Antes você operava na antiga comunidade da NASCAR, que eu suspeito que tenha se iniciado lá por 2004, 2005, alguma coisa assim. Ou seja, a gente fala da categoria aqui, mas fala porque já tem um tempo acompanhando. Podemos falar algumas bobagens, algumas besteiras, né? Mas tem gente que recebe dinheiro e fala 20 vezes mais bobagens que a gente, né? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bem lembrado, meu amigo Carolina. Bem lembrado. Tem gente que ganha muito Léo. Não, mais. eu falo. Não ganha Não, nada. tem Tem gente gente. que ganha. E fala, só fala besteira, só fala asneiras. Não, não, não, tipo, eu não falo nem daqui do Brasil, eu falo tipo dos Estados Unidos mesmo. Tem cada fera na própria Fox, né? Tem uns caras. Eu vejo o pessoal reclamando do pessoal aqui do Brasil, não só em NASCAR, o Indy, futebol, mas na TV americana também. Quem acompanha pelo Twitter sabe que a corneta lá é forte também. Mas é sempre assim, o pessoal tá exposto. E se não gostou, fala. Se gostou, agradece, né? Isso aí. A mesma coisa serve pro podcast aqui. Mesmo com algumas coisas. Um pouco amadoras, né? Mas essa que é a graça, né? Muito obrigado, Perfeito. pessoal. É isso mesmo. Léo, Bom, então, valeu. Léo. Fica com a palavra de encerramento aí. Bom, então, Léo. Vamos encerrando aí a edição número 76 do podcast, nossa terceira temporada. Né? Falamos sobre Charlotte. Final de semana que vem, Dover. Espero que a chuva não atrapalhe Dover, né? Espero que a corrida aconteça normalmente aí. Espero que no. A meia milha de concreto mais rápida do mundo aí não se mole, né? Não cai a chuva. Então, Léo, voltamos semana que vem para falar sobre Dover. Para conversar com a gente, você já sabe o caminho aí, né? No card aí que eu solto aí, sempre tem um endereço para todo mundo aí, principalmente o Big One Brasil, pessoal. Vamos dar uma força no Big One Brasil. Eu que agora vou começar a escrever uma coluna semanal lá no Big One Brasil, né? E além das postagens do podcast lá, também no Bigode Brasil. Temos também as. É a palavra do Guino ou você arrumou outro nome, Léo? Não, vai ser a palavra do Leonardo Guino. Ah, vai. É. A palavra do Mugarte é a palavra do Léo. Se bem que a palavra do Mugarte faz um tempo que não sai. Aí vai ser, a minha vai ser a palavra Tá do. pior? Para mim vai ser a A palavra do palavra Léo do Guino. Mugarte. A palavra do Mugarte tá pior que as vitórias do Grand Bifo, né? Tá. Tá pior que o Deus mito, não tá mitando nada. Calma, Léo. Calma, calma. Bom, pessoal, vamos então encerrando essa edição aí, número 76. Os caminhos para você conversar com a gente, Big One Brasil, NASCAR Home Tracks, ou nossa página também do lá no Facebook também, né, o podcast Wide. Temos aí o Grupo Loucos por NASCAR aí, pessoal que dá uma força muito grande aí, né? Então, pessoal, para conversar com a gente aí, qualquer dúvida, não precisa ser também esperar a edição para tirar dúvida, não. Qualquer dúvida pode procurar a gente aí, que nós estaremos aí para melhor atendê-los, vamos dizer assim. Elião, obrigado, Elião, boa semana para você. Pessoal que está nos ouvindo aí também, boa noite, boa tarde, bom dia, bom trabalho, boa escola, boa faculdade, bom tudo aí para vocês aí. Uma ótima semana, fique com Deus. Enfim, saindo a edição mais cedo aí. Vou tentar. Hoje é segunda-feira. Já vou tentar editar hoje mesmo para vocês já ouvirem durante a semana essa edição aí. Pessoal, muito obrigado, forte abraço. Como diria nosso amigo Theo José, cuide-se bem. Is my favorite game, and you know I can't be beat when I'm in the driver's seat. See, I got a lead foot and gas in my veins. God put a V8 where he should have put brains. There ain't a race I haven't run. There ain't a race I haven't won. And it's been 7 days since I've won a race, and I don't plan on leaving this place till I've won another. Said you cry at home to your mother. See, I got the car, the skill, the crew, the will. God hates a sinner, but he loves a winner. You dare to show your face? Come on, Ace. Let's race. Forty-three cars on the field and I'm sitting on the pole. Pace car's gone, the green flag drops, 500 miles to go. Let's race. 24 car, left hand side. Go low, go low, you come off. You got him, you got him. 17 car, taking the high road. Well, I ain't good looking and I could have been smarter, but I've been in the lead since this race started. I got it all tied up and put away. I won't be the hero today. You held your own for a lap or two, but then your rookiness started showing through. You ran out of ammunition, dropped like four or five positions. Now your car's getting loose and it's tough to steer. I can see it all clear from my rearview mirror. You're gonna be a statistic, like the 40 other clowns who missed it. So go on, drop the hammer, floor the gas, draft all you want, I'll still kick your ass. You gotta pick up the pace. Come on, Ace, let's race! Turn three, turn.